DJs Ellison e Juninho, te surpreendendo mais uma vez. No show do Águia. No show do Águia. Prepare-se para fortes emoções. Com os irmãos Ellison e Juninho, do Super Pop Live. Do Super Pop Live. Subindo! Sobrevoa o sorriso! Sorriso! Sorriso Pop! Nota 10! Abre tuas asas, meu águia! É o nosso voo! Um voo que encantou o estado para todo! É desse jeito que eu gosto! Dando bicada, dando bicada, dando bicada, dando bicada! O giro pra galera, faz! Faz! Girando! Girando! Girando! Girando! Girando! É assim que eu gosto! Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Estamos! Então segura, que lá vem bicada! Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pro céu, mãozinha direita. E coração toda! A galera do Flamengo, a galera do Corinthians, a galera da Mangueira também, que foi campeã do Carnaval do Rio. Joga o bracinho direito, o bracinho aí, ó! E agora dá-lhe assim, ó! Sorriso! Sorriso! Dá-lhe bicada! Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada! Bicada, bicada, bicada! Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, avisa lá que eu cheguei, viu? O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. E agora, o bagulho vai e dói, dói. Vai, batatinha! 3, 2, 1, já! Assim que eu gosto, gosto! Joga o bracinho pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate, bate, bate, bate, sorriso! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer os envolvendo, ela quer dar pabadinha, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara. Vai danada! Ele levar. Ô Mel, DJ Lohan que tá tocando. E Guaraci! Pega meu drone aí, passeando no meio da galera. Pega meu drone, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega meu drone. Eu queria que todo mundo botasse. nossa mãozinha pra cima, pra gente fazer uma imagem bem bonita, todo mundo botando a mãozinha pra cima, pra ficar marcado na história de Guaraci, um sorriso pop, pra não ter mais dúvida nenhuma, tá legal? Joga, bracinho, pra cima, chama esse drone assim pra vocês, ó, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, eu quero mais pólvora, meu irmão! Mais pólvora! Hoje não. Indone, indone, doida. Todos a bordo. Prepara, prepara, prepara, prepara. Vai. Explode o bagulho. Quem é do Paysandu, dá uma vaia no remo aí bem forte. Quem é do remo, dá uma vaia no Paysandu bem alto. Quem é do sorriso, explode tudo. Explode o bagulho. Dale, DJ Edson! Eu tô no sorriso, eu tô no sorriso, eu tô no sorriso, eu tô no sorriso. Um, dois, três, vai! Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é, o complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Bigode infinito, cabelo na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem com... Toma! Toma! Ai, droga! Essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô querendo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha, não pude trabalhar. O mais bacana do pop é que a família pop participa mesmo junto com a gente. E a gente agradece todo esse carinho. Meu irmão, na hora que eu vinha chegando aqui no Ibirapuera, um parceiro meu disse assim: Alisson, eu já tô aquela base, entra lá e bota pressão e joga mil graus pra galera. Vai, vai! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Sabe por que eu faço isso com o maior prazer? Porque vocês me colocaram aqui, meu irmão. Vai, Alisson! Alisson! Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi pro pop, ela virou moleca doida. Ai, danada! Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho, bota, bota, bota, bota aqui, bota, bota aqui, bota, bota aqui. Bota essa aqui, ó! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Espocou tudo! E doido! Me disseram que ninguém é de ninguém. Será que é verdade isso? Quem é que tá solteiro? Bota o bracinho pra cima aí. Bota o bracinho. Quem foi que beijou muito na boca nesse carnaval? Fala a verdade pra mim, sem mentira alguma. Quem foi que deu um beijo atrás do Sorriso Pop no trio aí? Bota o braço pra cima. Manda ela, senhor! Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Oh. Manda pro céu! Mexe no HD, Alisson. Mexe no HD, pai. Mexe no HD. Esculhamba tudo. Faz daquele jeito que você sabe que você fazia há 10 anos atrás aqui no Sorriso. Porque quem tem história sabe fazer. Ó, ó. Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu amor. Vou deixar vocês. Com um rosto tão lindo assim. Quem sabe vai cantar, hein? Você me apaixonou. E agora? Agora que toco em ti, abro os olhos, não lhe vi, se sonhei. Mas quem é que lembra dessa aqui? Tem gente que chora, eu sei que chora, ó. Vai, Alisson, detona, eu duvido. Agora, vai, vai, maninho. Repete, pai. Mas se as lembranças trazem a você tanta dor, apague da memória, porque não sinto amor. E agora? Ainda ontem vi seu número a chamar. Resolvi não atender. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Bora, meu sorriso! Eu queria que a galera jogasse o bracinho pra cima, dando um soquinho pro céu, por favor, vai! Vai, vai, vai, vai! Soquinho pro céu, soquinho! Alegria, viu, meu irmão? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Meu mano Anderson, né, R.A.? Tá fechado aí com essa nossa galera em Super Meninos. Super Meninos. Jabuti não é teu aniversário, Jabuti, calma. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Calma, sargento. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Vai! os espingados e a Tânia. Não poderiam faltar essa de jeito nenhum. Bora sorriso! Bora, sorriso! Veio se redimir. É foda quando o cara bebe uma e toma o telefone do Filipinho, aí dá cagada, viu, velho? Olha o celular, Filipinho! Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom, não. Olha a cara do Nilson, tudo arrepiado, rapaz! Sorri, maninho! Piscina do Ribeirinho! Bora, Ribeirinho! Raul Digital, o Quinho, só os velhos aguardam, Elison! Joga gelo, calma os nervos, que o Elison vai te cumprimentar. É o Bumbum dos Fugitivos. O Bola da GDK também tá aí do ladinho. Elison, a galera toda com a gente, né, maninho? Não é o Bola, não? Eu achava que era, mas tudo bem. Bora, Brasil, bora, bora, bora, Bumbum. Bora, bora, galera aí, meu irmão. Um, dois, três, vai. E você? Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. Elison. Que de mão dadas não ia andar. E agora? Agora vejam só. E o bagulho virou pro. Como esse mundo gira. Daqui a pouquinho. A gente vai levar até meia-noite, galera, até 0 horas. É o horário permitido aqui no Ibirapuera. Aqui no Vila Show. Mas em seguida. DJ Elison fazendo a festa lá no República! E lá o Dieguinho é que manda, não tem hora pra parar! Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão, com a poderosa Super Bis de Viseu. Sorriso Super Pop! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Quem é que vai emendar? Quem é que vai enforcar sexta-feira? Quinta-feira, na verdade. Quem é que vai enforcar quinta-feira? Já vai passar pra sexta, sábado, domingo. Quem é que vai parar só terça-feira que vem de tomar um gelo? Pode chegar na tua casa, ela diz assim, olha, bicho, não tenho culpa, não tenho culpa, mulher. Foi esse cara que me deixou doidão. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Elison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Elison que tava tocando aí. E aí, Alanzinho! Bora, Mateuzinho! Bora, panelinha! Bora, galerinha! É que a culpa não foi... Peça do WhatsApp, tá chegando, e a culpa foi dele! A culpa não foi minha, a culpa foi do Elison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do... Bora, Thiaguinho, cadê o Jorginho? E a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? Tá mais alta. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Elison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do Elison que tava tocando um sorriso doido. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão explode o bagulho. Disquimê, José. Alô, Disquimê. Prepara a República, que o showman tá chegando. Essa música aqui, ela tem a fama da galera dançar o passinho. Eu quero ver vocês dançando aqui em Guaraci. Só quem sai, vai. Vai, vai, vai. Quem é que sabe o passinho aí? Aqui, aqui. Bora, meus polêmicos! Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Boto o colchão no chão. Rapaz, o maluco não veio! Mas ele mandou o gerente dele, o Júnior! Te taco, taco o saco. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo. Sábado é tudo nosso no Planeta Show. No Planeta Show! Eu me remexo muito. Remexo. Meu amigo Laércio, da gerência lá do Crocodilo, tá aqui presente, ele tá a bordo aqui do Agri Fogo Super Pop. É isso mesmo, viu, Laércio? Deixa a rivalidade, ele que faz lá. Aqui a gente, maninho, nós somos nós desde muito tempo. Da época da mansão, mansão. Isso aí, não. Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marola boa, ei, tu tá na gaiola. Para malandra jogando, ei, tu tá na gaiola. Os... Anderson e a boutique é pop, é! Vai pro meio, faz o caqueado pra elas, faz. Vai no meio, acelerando, vai no meio. Te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é o complexo da pé, verdadeiro puto. Só vocês, vai. Vamos. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim, então vem qualquer meu crente. Senta. Sorriso! Ai, droga. Senta. Ai, droga. Meu parceiro maluco. Ele disse, Alisson, eu não posso tomar cerveja. Vou mandar sim, então. Nenhum tipo de bebida alcoólica. Mas eu posso curtir o Super Pop. Isso o doutor não impediu. Estão vendo aqui, sábado tem um bloco do maluco no planeta. Tu não pode, mas eu posso. Bora pra cima. É, Carlinha. O Josimar no Pop Sub se fala então, meu. FF pelo trembala. Abraço comigo, my friend. Passa lá, visão. Let's go, baby. Se cagar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O conversa da fé é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola. Baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que fazer. E doido tudo, vai! E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso. Eu vou pro Sorriso Pop. Eu vou pro baile da gaiola. Ah, na intenção de. meu. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no meu, te faço a proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. De quatro. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. De quatro. E hoje? Hoje. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois. Meu maninho Marte da banda Os Brothers. Toma, toma, toma. Ele e a Bruna Lima, Larissa também. Toma, toma, toma, só gostou. Hoje. E o Leonardo Oliveira. Panelinha. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois. Vem que mesmo. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostou. Prepara que o monstro tá chegando, mano. E o meu amigo Tindinho, esse não falta mais nenhuma no pop. Me representa na TF. O Marcelão também da 15. Alô, meu gringo. Bora, bicha. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. E não toma, meu pai. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Rodrigo do Pop! Entra seco. E ele, meu amigo Raul Digital. Seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. O Leonardo Oliveira, panelinha toda com a gente. Valeu pelo carinho. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Ronaldinho. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. É nesse vai e vem. Vai, vai, o Theo. Raian. O Toninho. Vai, e toda a galera na barroquinha. Jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Eu, hein? Joga a mão pra cima e sai no chão! Isso a Loki tem que aprender! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Isso é família pop, brother! Fuego que Cassinho na turma também com a gente. O super menino do pop aniversariando. Deixa aqui. Quem foi que construiu uma amizade agora no carnaval? Bota o bracinho pra cima. De repente conheci um amigo, ou uma amiga, ou uma pessoa que vai viver daqui a mais 20 anos do meu lado. Quem construiu uma amizade aí, bota o bracinho pra cima. E agora, quem tem um amigo também, bota o braço pra cima. Ou então aproveita e dá um abraço no teu amigo. De repente o cara briga no carnaval e tal. Não, bicho, tu vai pra ali, eu vou pra cá. E aí fica esse papo todo. E agora a gente tá reunido hoje aqui. Quem tem um amigo aí, abraça teu amigo. Abraça, abraça. Vamos deixar as confusões de lado. Eu acho que esse é o melhor momento do show. É pra que a gente reconstrua essa amizade que é de muito tempo. Vamos lá, abraça o teu amigo. Abraça teu amigo bem forte agora. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Agora fala no ouvido do teu amigo assim: eu te amo, porra! Eita, Nandinho danado! Também te amo, mano! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Cor. Super meninos! Vai, não vai. 8 anos, amo vocês também! Vai, não vai. Parecia até um frevo naquele vai. Venha! Vem pra coça, coça com dança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Vem pra coça. E toda a família mais pólvora! Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Só quem torce pro papão, só quem torce pro papão. Quem bota fé que o Paysandu vai dar e mais uma vez de 3 no remo. Já tem data, né, Mortadela? Mas eu acho que dessa vez vai ser o remo, hein? Cadê a torcida do Leão? Lista branca, outra lista azul. Vai, vai, vai. Eu quero ver todo mundo saindo do chão comigo, vem que vem. Simbora. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Prepara pra pular. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que... Fogos e... Turinha. Sim. Vou te explicar. Quem é que não deve nada pra ninguém? Bota o bracinho pra cima. Quem vai chegar depois do meio-dia em casa? Sai do chão, vai, vai, vai, vai. O nome dela é... Eu encontrei ela. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é... Desde que meia. Hoje tem o DJ Edson lá, papai. Sexta-feira tem Vitor e Nandinho no pop. Minha Nossa Senhora, segura a República, Boninho. E os meninos, toda a galera da Nike ali, ó. Eu não tô nem vendo. Quem é de Guaraci, bota o bracinho pra cima. De Guaraci. Hoje ainda é quarta-feira. Quinta-feira não tem pop, vamos ficar só de ressaca. Mas sexta-feira já tem o Nandinho e o Tom Mix fazendo zoada por aí. Mas hoje ainda tem República. Aê! E hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já passou das oito, eu não tô com bebida. Peguei o celular pro passado não me achar. Na balada tirei meu nome da lista. Só de provar, Kelvin. No coração pendurei uma plaquinha. Dizia, canta que eu quero. Quem pegou, pegou, pegou, não pego. Beijou, beijou, não beija mais. Obrigado, meu despintavos! Valeu! Olha o gordo da GDS! E agora, Brasil? Bora fazer assim, ó. Vai, Alisson, vai. Aí, Martin! Lembra dessa? Ó. O Diego Beach, o Alexei dos camaradas também tá com a gente, pode ver. E os anjinhos da Nike. Super anjinho. Não pode ser só anjinho, tem que ser super. Aí do meu lado direito tem o anjinho e do outro tem o Zeca da Joia. Descer de novo. Vou lembrar de você. Eu sei que quando eu ver você. Esse é o bolo da GDK, Anderson. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Galera, já tá no modo bola GDK. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. Que eu te peço amor. E gosta Márcio de Marituba, alô Márcio! Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar. Edmilson, depois que perde, aí tu já viu, né, mano? Manda pra cima, manda, mano! Não deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Eu era uma menina e você não se importava. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. É o quê? É o quê? É. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Agora é. Ele tá no pop sempre. Todo mundo faz Henrique Alucílio, o Stefan. Essa galera. O nosso amigo gordo, tartaruga, caranhão do pop, é no gordo. Lá os puxa. O Breno. Tem pau. Tem emprego, tem real. O Rissola DJ Esporte também. Partida panelinha. O boneco tá aí, tá meio dia. Panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. É da barbearia do boneco. Come o dinheiro da saúde. O Rames e a primeira dama Maria. E o Fagner do Teroné. Tamo junto. Fica na panelinha, se não sai. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. Esses aí são os super meninos, viu? Era dar um toque e me avisar. Eu tava... Desculpa aí. Mas quer saber, tô nem aí. Tô nem aí. Se eu voltava ao passado, e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia, e não te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento e aí, maluco? Que te viveu. Tudo certinho? Queria me dizer. E aí, Carlinha? Oi, amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não. Nossa amiga Letícia, da banda MC, tá aí com a gente também. Suas lágrimas. Irão! Chega da joia, quer jogar CDs pra galera também? Quero. Cuidado pra ele não se jogar também. Eu quero ver. Não é amor. Elis, olha teu filho, Alancinho voltou, papai. É que eu fui lá em Florianópolis pegar esse cara, bicho. Manda pés, envolvendo você. Vem comigo, tá comigo, bora. Acabou, não tem mais o tempo. E aí, Megalite? Ajudar. Adeus, meninas, hein? Pra minha. Por mim? Apaixonar. Agora estou. E eu já sei o porquê. Mudou quando soube que havia ex. Mas é. Para pra vocês! Me deixei bem claro que. Tá todo mundo no sorriso! Anda muito estranho e não quer conversar. E aí? Uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. O que acontece? Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Oh! objetivos, ele tá aquela massa. Ego, tu é doido, meu irmão. Esse é o sorriso pop e as suas pérolas. Vai, vai, vai, vai. Everybody's going to the party, have a real good time. Sabe quem pinta na área, DJ Ellison? Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Kennedy, o preto lá de São Miguel, o primo Choque, maninho. Eu não vou até eles, mas eles vêm até mim. Tartaruga, que é 7, toda a galera aí, viu? Meu amigo Pezão do Pop, tá aí com a gente, alô, Edilson Rex! Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora... E a dona Vitória, a trilogia voltou! Vendeu! Sábado é aniversário da sua esposa lá no Planeta Show, bloco do maluco. Todo mundo por lá, quem tiver abadá não paga até que horas, maluco? Até uma da manhã? Até meia-noite. É pela, por conta do meu parceiro maluco. Se o maluco não pagar, o Zaga da Joia paga. Até meia-noite, a galera que tiver com qualquer tipo de abadá, não paga ingresso lá no Planeta. Bloco do Maluco, sucesso verdadeiramente lá no CDP. E o meu parceiro Wendel e a esposa Tânia vão estar pré-comemorando o aniversário que vai acontecer domingo na festa do WhatsApp. Ele que é assim, ó! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz, piriquita boa, piriquita boa, piriquita boa, boa, assim tão lá, piriquita boa, piriquita boa, piriquita boa, boa, assim tão lá, tá. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares. E aí, Tony? Onde eu querendo ser. É o gringo! Eu não duvido. Cara, bichona! Foi por aí. Bateu na nossa porta. Essa música antiga aí da Band dos Brothers. E essa aqui é a mais nova. Sensores, vai, vai, vai, vai. Naquela cama deitei o coração desprevenido. Jurei que te amava o pé do ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. Que não me ama. Depois das 12 horas você some. Salvo meu contato com outro nome. Diga-se de passagem, ele tocou Ellison. É sucesso. E aí, Manduca? Já fazia um tempo que não parecia. Manduca vai deixar o Tomix maluco de tanto tomar açaí, né, Tomix? É a galera do açaí. Ontem tava eu vendo TV em casa. Chega uma... Lorico da série, Lorico! Com uma proposta quase recusável. Sorriso pop tem esse poder! De reunir todo mundo! Você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo. Bora, Filipinho do Leilão! Aqui é uma muralha, viu, mano? Daí pra frente eu gravei cada segundo. Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo. Fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, deitei o coração desprevenido. Jurei que te amava o pé do ouvido. uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda, sensacional. As novinhas ficam loucas quando a águia talha bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Toma, toma, toma, toma. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma. Toma bicada, toma, toma, toma, toma. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. E essa aqui, quem que lembra, vai? Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Essa aqui, meu irmão, é pra machucar os corações. Vai, Alice, vai, vai, vai, vai. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Já essa aqui vai só pros fanáticos, ó. Vamos pra cima. Quero. Vai, papão! Vamos pra cima, papão. Quero. E a galera do Clube do Remo! Uma coisa eu te peço. Honra lá! Honra essa camisa. Vamos, vamos! Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Meu poderoso leão. Nossa unidade móvel aí. Tem, tem, tem, tem, tem, tem. Agora sim, pra completar mais um Sorriso Pop, meu irmãozão, DJ Juninho, no meio, sorrindo pra sua família. E aí, Juninho? E aí, Alisson? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Ibirapuera, super, hiper, lotadão. Parabéns aí, mais uma vez, a toda a galera do Sorriso Pop, o nosso blog oficial já há quase 10 anos, é absoluto aqui na Vila. Acho que é quase 10 anos, é isso, é quase 10 anos, é isso? São mais de 10 anos, Juninho, mais de 10 anos. São mais, né? São mais, é porque eu preciso tomar uma, eu quero tomar uma, Ellison! Então venha pra cá, vem! Então, maninho, bota mais uma aí pra galera estremecer, como é que é? Vai, vai! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. O batidão tá aqui! Super Pop, vai, vai, segue o líder! Eu passei um creme Angel, ela gostou do cheirinho. Ai, que linda, tá olhando pra mim. Então ela tá se arrumando na minha lente rubi. Batidão! Ela, mas não vou dar moral. Eu gostei dela, mas não vou dar moral. Só faz patricinha que se sente, só pra magrela e ajudar. Passar com o dedo pro outro, fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro outro, fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro outro, fazendo cara de mal. Ela fecha o telefone, eu tô. Segura! Segura, Alisson! Bora lá, Blaster! bem? Bora começar a putaria! Bem? Peraí. Segurança aqui primeiro. Sem briga aqui, sem briga. Ei, sem briga aqui, ei. Ei, rapaz. É como o cara é covarde, eu bati o cara no chão, porra. Dá uma vaia pra esse bando de covarde batendo o cara no chão aqui. Segurança aqui na frente, por favor. Bora, Demar. Manda a segurança, bora ver se tá bom agora. Manda a segurança pra cá. Manda a segurança pra cá. Segurança aqui na frente. Isso. DJ Alisson! E a galera do sorriso! Joga a mãozinha pra cima! Pra um lado, pro outro, pro um lado, pro outro, pro um lado, pro outro! Vai começar de novo! Várias mamadu no beco, eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no beco, eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapá, papapá na tcheca dela. Vai, perereca. Vai, perereca. Vai, perereca. Vai, perereca. Vai. Vai. Libera DJ Alisson! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? Pop explosão. Vocês! Popozão no chão. Parado no bailão. O super pop é. O super pop é povão. Sorriso pop arrepiando aqui, ó. Aê. Faz a fila, vem aonde cada vez. Faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do... Bora, Juninho! Ei! Bota pra endoidar! De cada vez, vai, faz a fila e vem ao mar. Arrepiados aqui com a gente! 006 Fez a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem o mar de cada vez. Vai, faz a fila e vem o mar de cada vez. Vai. Olha pro quê? No palito, ela se solta. Inconsequentemente, ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente, dá uma assada. E aí, louco da família Pantanal, olha só a gruna aí, ó! Vai, rebole, não se cansa. Pararam, pam, pam, pam, pam, um bom bate a pam, pam, pam, pararam, pam, pam, pam, pam, Vai! O teu bumbum balança, então joga essa potranca e vai. Bumbum bate a pampa. Meu amigo Guia Vitor, sai com a gente, alô Gui! Alô, meu parceiro Ismael, você também! Joga essa mãozinha lá em cima, senhor! Um, dois, três, alisou! Bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Quero ouvir! Seu sorriso, porra. Ela, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Minhas amigas, eu vou. Meu seja amigo Márcio, tá com a gente, né, Márcio? Eu faço. Aí, Márcio! Foca, Mixi! Esse aqui eu quero ouvir vocês cantando. Bota a luz aqui. Quem sabe canta, né, Alisson? Essa música tem uma história que o DJ Alisson, toda vez que põe no pop, ele chama a galera, Alisson. Como é que é, maninho? Tem uma canção e tem um recado, né, maninho? Jurinho, eu tenho certeza que todo mundo já perdeu um ente querido, uma pessoa que a gente realmente amava. Eu tenho vários amigos que eu tenho certeza que tá brilhando no céu. E eu queria que vocês me ajudassem pra lembrar desse momento, até porque depois que o cara se vai, nunca mais ninguém lembra, né? Mas aqui no pop a gente lembra, assim, daquela pessoa que se foi, daquele irmão, por mesmo que não seja de sangue, mas aquele irmão de paixão, tá lá no céu. E eu tenho certeza que se você ama ele ou amava ele, ele tá olhando por você. Canta pra ele, vai! Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Isso é verdade. A covardia superando a pureza. O inimigo. Pega na mão do teu amigo, levanta pro céu, de repente ele precisa disso! É. Uma simples palavra, amigo, eu te amo, às vezes fortalece muito. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Vamos fazer o dói bem forte, o dói bem forte. O primeiro é. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Uma salva de palmas para os que se foram. Uma salva de palmas para os nossos amigos que hoje estão no céu. Uma salva de palmas para aquele que a gente nunca esquece. Ou ele ou ela. Papai do céu precisou. E a gente nunca esquece jamais, Alisson. Mas sabe que realmente fortalece os nossos corações, Juninho? É saber que ele tá lá em cima. E realmente, a gente tá feliz aqui. Ele tá feliz também lá! Vai! Vai, vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Vai. Tu já sabe qual é. Eu quero ouvir vocês aí! Vamos pra gaiola, que tá tudo bom! E aí, senhor! Igual que o Vini, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai! É o Bart, não adianta. é o Bats, não adianta, é o Bats, não adianta. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar doidão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não. E aí, Marquinhos? Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o quê? No sorriso! O Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Show, show, show, show, show, show, show, hoje fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Grave no celular, grave no celular, todo mundo aí! Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo! Escreve no celular, nome de todo mundo aí que eu quero abraçar! Aí, meu amigo, boa lá da GDK! Alô, Juninho Ousado! Juninho, Juninho! Ei, mano! Joga o braço pra cima, todo mundo que tá feliz aí no Sorriso Pop. Quem tem algum motivo pra sorrir aí, bota o bracinho pra cima. Bate na palminha da mão. Bate na palminha da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem é que já tá com saudade do Sorriso Pop? Meu amigo Rock, meu amigo Anderson, a família Pantanal, em peso aqui na frente. Arrepiando! Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Boto o colchão no chão e te taco, taco, saco. Boto o colchão no chão e te taco, taco, taco, taco, saco. E taco, taco, taco, taco, saco. Eu me remexo muito. Baile da gaiola, eu vou te machucando. É lá no chapadão, eu vou te machucando. Baile da Nova Holanda, eu vou te machucando. Barraco balançando, e as piranhas sentando. Barraco balançando, e as piranhas sentando. Um abraço do nosso revoltado, o Pop que me dá aí, Ellison. Meu amigo Malucos, o Lange também tá aí, Malucos. O Anderson da R.A. Boutique, que veste a gente. E sábado tem... Sábado tem Super Pop no Planeta Show. É a festa da ressaca do bloco do Malucos. Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu bem. Quem é que sabe cantar essa? Vem cantar bem alto. Mais alto que o Pop, bora ver. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Só vocês, vai! Que bonito. Me fez louco. E aí, Michael? Você me ensinou. É o Marinho Maigo da Cyber Produções. Registrando tudo hoje aqui. Vai sair um DVD desse show de hoje! Você me ensinou a ser quem eu sou. Deus me livre! Patrick, Larissa, Uki, Lari, família Pantanal! Só vem quando tem as quartas, né, rapaz? Tá danado! Amigo Lucas, a equipe joga bonito. O Cleison da Van e o Rodrigo da Fly Van. É o Águia de Fogo.